Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Canary of Steel, seu podcast semanal sobre séries, filmes e cultura geek em geral. Eu sou a Aline Guerra, direto de Themyscira. Ou não? E vamos falar então dos nossos destaques da semana. Então, gente, como esse é o nosso primeiro podcast, eu vou estar apresentando um pouco da proposta para vocês, que é trazer um programa semanal sobre esse universo geek, como eu disse na abertura. Então vamos falar de super-heróis, de séries, de filmes, de tudo que envolva esse universo. Para esse programa, um dos destaques que eu trouxe foi o cancelamento das séries da Marvel pela Netflix. Então eles cancelaram já no final de 2018 Defenders, que não foi um grande sucesso, teve uma temporada, Luke Cage e Iron Fist. Então, além de Daredevil, foram séries que faziam sucesso na Netflix, pelo menos Daredevil sempre fez bastante sucesso. Luke Cage teve uma primeira temporada ali, ficou meio no limbo, foi uma série que não dava pra entender muito bem se estava sendo bem aceita ou não. Iron Fist, a primeira temporada foi muito criticada, a segunda deu uma elevada no nível, mas mesmo assim não conseguiu atrair tantos fãs. Então a Marvel, eu acho que em relação a esse contrato com a Netflix, decidiu cancelar essas séries. E agora, no começo da semana passada, foi anunciado que Punisher e Jessica Jones também foram canceladas. Então, Jessica Jones ainda está renovada para a terceira temporada deve sair ainda no final desse ano, porém não vai ser renovada para uma quarta temporada. Eu pessoalmente fiquei bastante chateada, principalmente com o cancelamento de Jessica Jones, porque é uma série muito interessante, uma série que tem uma proposta muito interessante, e já é muito difícil ter essa representação das super-heroínas, tanto nos filmes quanto nas séries. E Jessica Jones é uma série que teve a primeira temporada muito forte, só que aí demorou um pouco pra ter a segunda temporada, em média quase 2 anos. A segunda temporada não foi tão interessante quanto a primeira, mas manteve um bom nível. E agora essa notícia do cancelamento. É triste o cancelamento de Jessica Jones, eu acredito. Teve vários fãs do Punisher também que falaram que a série tem bastante qualidade e não merecia ter sido cancelada. Mas tem alguns interessantes motivos por esse cancelamento. Pode ser o lançamento da Disney Plus, que vai ser uma plataforma de streaming assim como da Netflix, que já tem o contrato de exibição da Marvel. Então acredita-se que foi um dos motivos pela Marvel ter cancelado esse contrato com a Netflix tenha sido o lançamento da Disney Plus, que deve acontecer ainda esse ano. A recepção, as críticas e a audiência também pesa bastante. Então essas séries Luke Cage, Iron Fist tiveram críticas um pouco pesadas e umas quedas de audiência, tirando Defenders, que não foi bem recebido pela crítica também. Então eu acho que a Marvel já aproveitou para tirar o time de campo. O lançamento da Disney Plus é algo interessante, porque já foram prometidas algumas séries. Uma série sobre o Loki, por exemplo, que o Tom Hiddleston já confirmou que vai participar. E uma série da Scarlet Witch, que ainda não tem confirmação da participação da Elizabeth Olsen, mas a gente acredita que vai acontecer por vários fatores. Eu acredito que eles vão querer estender a história da Scarlet Witch. E eu acho que a Elizabeth Olsen já é uma cara conhecida e ela faz um excelente trabalho interpretando a Wanda nos filmes. E talvez uma participação do Vision também, então, mas ainda não foi confirmada a participação da Lizzie. Também falaram de uma série da Lady Sif, que é uma personagem que apareceu em Thor e também na série Agents of S.H.I.E.L.D. com a participação da Jamie Alexander, interpretando mais uma vez a personagem, mas também não tem nada confirmado. Mas todas essas séries serão apresentadas na Disney Plus, que é esse canal de streaming da Disney. Aproveitando esse gancho para falar de outras séries da Marvel, que são séries assim que têm altos e baixos em níveis de audiência e de crítica, hoje temos ainda em exibição Agents of S.H.I.E.L.D., a série da ABC, que está na sexta temporada. A sexta temporada deve ir ao ar ainda esse ano. As gravações terminaram no final de 2018. E já foi renovada para a sétima temporada também. Então tem mais aí 2 temporadas garantidas. Temos Runaways, da Hulu, que é uma série que já teve 2 temporadas. Eu, pessoalmente, gostei bastante de Runaways. Tanto a primeira temporada quanto a segunda. Eu achei que É bem interessante ver esses personagens saírem dos quadrinhos e tomarem versões diferentes, às vezes com algumas mudanças de personalidade, às vezes é meio perigoso, mas eu acho as atuações muito interessantes, a proposta da série muito interessante. Ainda não, a Hulu ainda não deu uma notificação sobre uma possível terceira temporada, mas eu acredito que vá acontecer, não acho que eles vão cancelar. Temos também Cloak & Dagger, que fez bastante sucesso a primeira temporada, já renovaram para uma segunda, que eu acredito que também deve sair esse ano. Infelizmente, Inhumans, da ABC, não deu muita sorte o ano passado. A primeira temporada foi muito fraca, foi muito ruim. O que é bastante impressionável, porque tem personagens bastante interessantes, como a Medusa, por exemplo. Tem uma base de fãs muito forte, que já vem dos quadrinhos. E, infelizmente, eles erraram muito a mão na primeira temporada da série. Na série, né? E aí a série acabou sendo cancelada, sem chances para uma segunda temporada. Mas as séries da Marvel, diferente, eu acho, eu acredito, do que as séries da DC, que a gente vai falar mais na frente em outros programas, eu acho que elas têm um comprometimento muito maior com a realidade dos roteiros e dos personagens. Isso acaba, às vezes, colocando uma pressão muito grande, né, nos enredos das séries. Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma das minhas séries favoritas, parece que não recebe esse reconhecimento da crítica do jeito que merecia. É uma série muito boa, que tem desenvolvimento de personagens muito interessantes e nunca foi introduzida, por exemplo, no universo cinematográfico da Marvel. A S.H.I.E.L.D. foi apresentada no universo cinematográfico em Capitão América e não teve aquela visibilidade depois. A série continuou, mas a S.H.I.E.L.D. desapareceu nos filmes e eu acho isso um pouco uma falta de consideraçãozinha aí, porque eu acho que é uma série que tem muito a oferecer e eu acho que poderiam fazer uma ponte muito legal. Então, quem sabe no futuro, agora, com essa nova versão do universo da Marvel, quem sabe. E não podemos esquecer de falar também de Agent Carter, que pra mim é uma das melhores séries de uma das melhores personagens da Marvel, que infelizmente teve apenas 2 temporadas pela ABC e foi cancelada. E o que foi muito triste, porque a Peggy Carter é uma personagem fantástica e ela foi aproveitada em alguns filmes. Ela apareceu em Capitão América, em Homem-Formiga também, mas apenas assim, pequenas partes. E eu acho que é uma personagem que tinha muito mais a ser explorada, não só ela como indivíduo, mas toda a criação da S.H.I.E.L.D., porque a S.H.I.E.L.D. é uma base importante dos Vingadores e do universo Marvel, e ela foi uma das fundadoras junto com o pai do Tony Stark, só que ela não conseguiu esse reconhecimento. Eu vi algumas entrevistas da Hayley Atwell, que interpreta a Peggy, e ela falou sempre muito solícita em interpretar a Peggy, em mostrar a história da Peggy, mas é complicado hoje você pensar na volta de uma possível terceira temporada de Agent Carter, 4 anos praticamente depois do cancelamento. Mas quem sabe a participação dela em mais filmes. Eu acredito que essa nova fase da Marvel no cinema, que a gente vai falar um pouco mais na frente também, vai abrir essa possibilidade para mais personagens femininas serem abordadas de uma maneira mais cuidadosa, mais profunda, do que apenas meras coadjuvantes. Já nesse clima, falando dessa nova versão da Marvel, essa nova era da Marvel que começa agora, depois dos primeiros 10 anos, e que vai ser introduzido com o filme da Capitã Marvel, eu acredito que agora é um momento de uma virada muito interessante para a representação. Eu sou uma pessoa que acompanha quadrinhos e super-heróis desde sempre, e eu sempre senti falta dessa representatividade. E a gente teve só o primeiro filme da Mulher Maravilha agora em 2017, e sempre faltou demais essa responsabilidade com essa representação. E a Marvel, eu acho que falhou bastante, principalmente com a demora na produção do filme da Viúva Negra, porque desde que saiu o primeiro filme do Homem de Ferro, e depois 3 Homens de Ferro, e depois Vingadores, 3 filmes dos Vingadores, 3 filmes do Capitão América e Thor, e não teve nenhum filme da Viúva Negra, eu acho que, eu não acredito que seja apenas uma situação de achar que não existe público, achar que não existe crítica, achar que não existe espaço, porque eu acho que esse espaço sempre houve aqui, porque nunca foi ocupado. Então eu acho que nos últimos anos vem melhorando, essa visão. Então, tivemos o filme da Mulher Maravilha em 2017, que eu acho que a Gal Gadot e a Patty Jenkins fizeram um trabalho fantástico. Eu acho que a Gal, inclusive, entrou... Porque o universo da DC, ele é meio complicado, e eu acho que ela interpretou a Diana de uma maneira fantástica, tanto em Liga da Justiça, quanto em Batman vs Superman, que foram filmes que tiveram uma crítica muito pesada. Mas ela fez o trabalho dela fantasticamente. Mulher Maravilha foi um sonho. Eu acho que fotograficamente falando, eu acho que em termos de trilha sonora, de interpretações, foi um filme muito lindo. Eu acho que todo mundo estava esperando muito esse filme, com muitas expectativas, eu acho que foi atendido. E nós tivemos também, óbvio, que a participação de outras personagens fantásticas nos filmes, como a Vespa, a Gamora, a Nebula, que são personagens que sempre apareceram no universo. Eu acho que não com aquele destaque, chega a suprir um pouco aquela necessidade. Eu achei que a participação da Hope nos filmes do Homem-Formiga, tanto no primeiro quanto no segundo, que ela conseguiu, né, o nome dela vai no filme, Homem-Formiga e a Vespa. Eu acho que é uma personagem maravilhosa. Eu acho que a Vespa é uma personagem que tem um arco muito interessante, tanto com a Hope quanto com a mãe dela. E eu acho que é muito legal, tá sendo explorado agora. Mas eu acho que o universo da Marvel agora, ele fica um pouco com um ponto de interrogação muito grande, né? Porque agora vamos ter o filme da Capitã Marvel, agora dia 8, e depois vou fazer um podcast especial sobre a estreia desse filme. E depois de Vingadores, Endgame, a gente não tem muita noção do que vai acontecer, quem fica, quem vai. A gente tem uma noção de que a Carol fica provavelmente pra assumir essa liderança de uns prováveis novos Vingadores. Mas a gente não sabe como vai ficar os outros personagens. Eu, fã de carteirinha de Natasha Romanoff, não consigo negar, fico um pouco preocupada, porque o primeiro filme da Viúva Negra já foi confirmado. Muitos dizem que a pré-produção já começou. A produção deve começar agora, mais tardio, no meio do ano, até junho. Mas é um filme de flashbacks. Pelo que parece, vai contar a história da Natasha chegando nos Estados Unidos. Então, assim, isso tira um pouco da responsabilidade da necessidade da Natasha sobreviver ou não a Endgame. Então, assim, o coração fica na mão um pouquinho, mas se ela morrer ou se acontecer algo do tipo, meio que mina a possibilidade de um segundo filme, um terceiro filme da Viúva Negra, o que é extremamente injusto. Eu costumo brincar que a Marvel é muito injusta com a Viúva Negra. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer em relação a isso. Tivemos alguns problemas com Guardiões da Galáxia também, que o terceiro filme tinha sido confirmado, mas por problemas com o diretor e com o elenco, não aceitou a possível demissão do diretor, então foi meio que congelada a produção de Guardiões da Galáxia. Mas eu acredito que o futuro dessas produções vai ser bastante positivo. Eu acho que com a Carol Danvers tomando a frente desse universo, acho que vários outros filmes de super-heroínas tem tudo pra sair. Falando de si, o segundo filme da Mulher Maravilha vai sair em 2020. Tava previsto pra sair esse ano, mas eu não sei por que foi adiado pro ano que vem. Mas tá confirmado, eu acho que as gravações já até acabaram. E também a DC prometeu o filme da Batgirl, que teve algumas controvérsias, mudanças de diretores, mas nada foi dito, não foi dito nada sobre um possível casting da Barbara Gordon também. Na verdade, a gente não sabe nem se vai ser um filme sobre a Barbara Gordon, que poderia ser sobre qualquer outra das Batgirls, ou Stephanie, ou Cassandra. Eu acredito que vai ser sobre a Barbara. Espero que seja sobre a Barbara. Eu acho que ela tem um arco fantástico como Batgirl, depois como Oráculo. Eu acho que tem muito o que explorar. Mas não falaram sobre o casting também. Teve algumas especulações, mas nada sério. O filme Bird of Prey, que já está sendo gravado, eu acho que vai ser um filme fantástico. Eu tô muito ansiosa pra esse filme. Eu acho que a Margot Robbie fez um papel tão maravilhoso como Harley Quinn. Ela trouxe algumas discussões em relação a essa personagem extremamente pertinente. E vai ser um filme que vai introduzir personagens, pra mim, são extremamente caras, que é a Canário Negro, a Helena Bertinelli, a Caçadora. Então, assim, eu acho que vai também abrir portas pra, quem sabe, filmes solos também. Então, eu acho que vai ser bem interessante. A Marvel já tava tendo algumas especulações de a possível entrada da Jessica Drew, a Mulher-Aranha, no universo cinematográfico. Lembrando que a Jessica é a melhor amiga da Carol nos os quadrinhos, então seria bem legal uma participação dela. Eles já tinham falado que ela ia aparecer no filme do Homem-Aranha, mas não aconteceu. Quem sabe no próximo filme do Homem-Aranha, não sabemos também. Então, assim, é um nicho que é bastante carente. Eu acho que a gente quer representação, a gente quer se ver na tela do cinema, até porque tem muita fã por aí que reclama muito sobre isso, sobre essa falta dessa visibilidade das minas. Então, assim, eu acho que vai ser bastante interessante essa nova leva que tá vindo. Eu acredito nisso, que a tendência é melhorar, é mudar pra melhor. Mas... E a gente vai falar, eu vou falar depois em outros programas também, das séries femininas também que tem, de Supergirl, Batwoman, que tá em produção também. Então, assim, é importante a gente manter essa conversa sempre viva e sempre atual. Inclusive, se vocês tiverem algumas perguntas, algumas questões, algumas críticas, podem mandar. A gente responde, a gente conversa, vamos sempre estar falando sobre isso. E falando sobre representação, para encerrar o podcast dessa semana, eu queria falar sobre duas séries que vão além da representação de gênero, mas também representação de raça e de sexualidade. São duas séries fantásticas e estão correndo risco de cancelamento. Na verdade, mais ou menos, que é Wynonna Earp e One Day at a Time. One Day at a Time é uma série da Netflix, tá? A terceira temporada saiu agora, e é uma série fantástica. Fala de temas políticos e atuais de uma maneira leve e usa comédia pra representar e consolar, eu digo, de certa maneira. É uma série que tem um fandom muito legal, mas que corre risco de cancelamento. Todo ano, é interessante porque a gente costuma falar que tem série que fala, faz tão menos pelo pessoal e às vezes consegue ser renovada para 3, 4 temporadas. E One Day at a Time é uma série que todo ano o pessoal tem que lutar para ser renovada, as produtoras fazem campanha, os fãs fazem campanha. Então, para você que não assistiu One Day at a Time ainda, corre para Netflix. Assiste as 3 primeiras temporadas, fala muito no Twitter sobre, vamos ajudar a divulgar pra gente conseguir uma nova temporada dessa série que é tão importante, que é tão interessante. E a outra série é Wynonna Earp. Wynonna Earp é uma série canadense, da sci-fi, que é uma versão, eu costumo descrever Wynonna Earp como uma versão feminista de sobrenatural. Porque tem demônios, caça demônios, tem romance, tem amizade, tem de tudo um pouco. Eu acho que é uma série muito legal. E o mais interessante em Wynonna Earp mesmo é o fato de que o elenco, os fãs, eu acho que se tornaram uma grande família. São os Earps, que eu me considero parte da família, orgulhosamente. Eu acho que é uma série que tem tanto a dar, tem tanto a mostrar ainda, já ajuda muita gente. Eu acho que é uma série muito linda. Ela é feita com muito amor. Eu acho que não só a produtora Emily Andrews, como todo o elenco, é extremamente cuidadoso com a maneira de passar a história, a maneira de construir os personagens, a maneira de engajar com os fãs também. Eu acho que os fãs se ajudam muito. E é uma série que teve as 3 primeiras temporadas, foi renovada para a 4ª temporada. Só que essa semana passada a Emily foi no Twitter pedir ajuda para os fãs, porque aparentemente a produção foi adiada. Não por uma falta de compromisso da Sci-Fi. A Sci-Fi já assumiu que não só renovou Wynonna Earp para a 4ª temporada, mas também para uma possível 5ª temporada. Porém, eles estão sem financiamento. Sem financiamento. Eles congelaram a produção, adiaram a produção até conseguir recursos para essa produção. Então, assim, todo mundo usando uma hashtag no Twitter, Fight for Wynonna. Então, quem puder também ajudar um pouco essa campanha. E como sempre, gente, assistir, quanto mais assistir a série, eu acho que mais dá audiência e mais faz essas séries serem reconhecidas. Então, as 2 primeiras temporadas de Wynonna Earp já estão na Netflix. Não esqueçam de pedir pela 3ª temporada também no Twitter, em todas as redes sociais possíveis. E vão lutar, né, por essas séries que são tão interessantes e tão importantes em termos de representação. E também são séries fantásticas, com histórias maravilhosas. E é isso, gente. O podcast dessa semana vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa, mande pra gente, comenta aí embaixo. Ou pode me procurar no Twitter. Meu Twitter é canaisorel. Então pode me procurar, vamos conversando sobre o que vocês querem escutar também nas próximas edições. E até semana que vem com mais informações sobre o Universo Geek.